Morreu na madrugada de sexta-feira o homem baleado no Parque Ouro Verde na manhã da última quinta-feira, dia 7 de agosto, por volta de 10 horas e 30 minutos da manhã. Foi em frente ao Colégio Cecília Meireles. A vítima, ferida com 3 tiros, estava internada em estado gravíssimo. Diego Elias da Silva não resistiu e no começo da madrugada de sexta veio a óbito. Conversamos com o pai da vítima no IML. Sr. Bino, o senhor está aqui no Instituto Médico Legal para liberar o corpo do seu filho, Diogo, que foi morto ontem, né? Sim. O que o senhor sabe a respeito desse crime? Não. O que eu sei a respeito do crime é que o Pia chegou e foi atirando nele, mas na verdade, por trás disso tem um mandante. Não era ele o alvo? Não era pra ser ele o alvo. A covardia é que ele tava com um filho pequeno do lado. Sim, o filho dele tava do lado, reconheceu, inclusive a arma que apareceu no jornal, e reconheceu o atirador que tava com a camisa vermelha. A criança? A criança, pode ir lá entrevistar com ela que ela fala. Vai levar isso pro resto da vida? Ah, é pro resto da vida, certeza. O que que seu filho fazia da vida? Meu filho trabalhava de garçom no Hotel Bourbon. E estava ultimamente descarregando feijão com os caras ali que vêm da Argentina. Ele tinha algum problema com a polícia? Tinha não tem nenhuma passagem por polícia, nunca teve passagem por polícia. Nunca andou armado, nunca fez nada para ninguém. Como é que foi essas últimas horas aí pro senhor aí, saber que ele tinha sido baleado? A princípio ele entrou bem no hospital, né? Entrou bem, entrou falando, conversando normal e de repente o médico me ligou e deu uma surpresa na gente falando que não adiantava mais que desligar os aparelhos porque não tinha mais como segurar. Dois tiros só? Dois tiros, três tiros. Um que picou nas costas, não saiu na frente, foi esse que causou a morte dele e dois na bunda, nas costas. Como é que fica agora pro coração de um pai ver o neto agora crescer pedindo pelo pai, sabendo que o indivíduo que matou seu filho tá preso aqui e se faz de desentendido dizendo que tava dando tiro a esmo, que seu filho não era o alvo, mas três tiros? Três tiros, é difícil, cara, pra gente que é pai e tudo, né, por causa que vem um lazarento aí que vive armado na rua fazendo essas barbaridades e daqui a pouco está na rua aprontando com outras pessoas normalmente, porque a lei não prevalece. Como é que fica seu neto agora? A meu neto está em desespero na casa. Não sei nem como fazer agora. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.